coisa boa, hein? Essa também é de doer o coração. Alô, Iambu, vê! Canta com o Gel. Parecia um sonho, a gente fica juntos, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, a mágica no olhar. Canta comigo assim. Aceita que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. Chama, Maestro Ami Santos. Vamos dançar coladinho com o Diel assim, olha. No porta-retrato, a gente se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. Oh, oh, te amo, sei que ainda me ama. Sentiu saudade, chama, que eu volto pra você. E aí? Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá.